Então, bom dia a todos. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. E que dia maravilhoso, que sol maravilhoso nós temos lá fora, não é verdade? Lá além das nuvens, não é assim? Ele continua lá, brilhando, continua alimentando a terra com a sua energia, fazendo a vida florescer. E que vida maravilhosa nós temos neste planeta. Independente de qualquer dificuldade, de qualquer problema que nós tivermos, nós temos que sempre lembrar de uma questão lá do Livro dos Espíritos, que me falha a memória para os números. Eu acho que em algumas vidas passadas eu dei muita importância a decorar algumas coisas e nessa me falha as referências. Mas a ideia está bem clara na mente. Só para lembrar, são 1018 perguntas resposta, né? Guardar todas as questões. Mas nessa questão tão especial que para mim nos últimos tempos tem feito muito sentido, Kardec perguntou o que era necessário para a gente ser feliz na Terra. E as inteligências sábias do universo que estavam ali trabalhando naquele grande período de renovação da humanidade que foi o século XIX, porque era a chegada do Consolador Prometido, disseram para ele: para a vida material, o necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila. Então, acredito que, excluindo o caso daqueles nossos irmãos que estão passando fome e frio neste instante, acredito que a maior parte das pessoas tem todos os motivos para serem felizes e se sentirem bem no mundo. Talvez não tenham todos porque ainda não encontrou essa realidade, essa ideia tão importante. Porque, de fato, para nós nos sentirmos felizes e em paz no mundo, como espíritos em evolução que somos, é necessário apenas isso. O fundamental para a gente estar vivo, trabalhando, se movendo, e a consciência em paz. Tudo mais são provas, são experiências, são oportunidades de aprendizado e de evolução. Que nós estamos hoje aqui tendo a bendita oportunidade de vivenciar. Acompanhei de modo bem fragmentário ontem lá a programação da TV do Teleton e em inúmeros momentos, em meio a tantas demonstrações de generosidade, de grandeza das pessoas, vinha lá uma pontinha de preocupação com essa situação do país. E nós temos percebido isso o tempo todo nas nossas, nos nossos contatos. Mas acreditem, nós já vivemos épocas muito piores. Também não estou defendendo esse quadro, esse sistema que nós vivemos, mas já vivemos muitos momentos bem piores e já estivemos em épocas aqui no planeta com perspectivas muito mais ameaçadoras do que nós temos hoje. É que hoje, depois de a gente viver um período em que a gente teve algumas ilusões, a gente se defronta com as decepções. E aí a vida, se nós formos verificar bem, ela é repleta de decepções, por quê? Porque o homem imagina uma série de coisas e ele não descobre o real sentido da existência e ele se ilude em algum momento da sua existência. Às vezes é com as condições da vida social, às vezes é com as condições da vida familiar, em que a gente cria ideias, fantasia de que nós temos muitas possibilidades às mãos e quando a gente percebe, nós estamos lá limitados e tudo se parece ameaçador. E isso tem uma razão de ser. Nós, na verdade, estamos aprendendo para nos tornarmos seres realmente confiantes em Deus. Porque são nesses grandes momentos, então, decisivos, que tudo parece nos ameaçar, que os nossos valores são checados. Não para que Deus fique sabendo como nós somos, porque Ele sabe. Se há algo que não há qualquer possibilidade de ocultar, é aquilo que nós somos na essência perante Deus. Isso é algo impossível, porque o Criador está em tudo. Ele está presente exatamente neste momento, não apenas dentro de nós, mas fora de nós também. Deus é a realidade permanente que permeia tudo, que está intensamente vivendo a sua criação. E ao mesmo tempo não é parte dela. Ao mesmo tempo é independente. E é algo tão extraordinário, é tão incapaz da nossa parte de entender essa grande realidade. Mas sabemos, por tantas experiências de tantos homens e mulheres que ao longo da história da humanidade tiveram um contato maior com a realidade espiritual, que Deus é uma verdade permanente, real, e não é uma elaboração do homem ser tão frágil que buscou em algo que ele criou a confiança que ele não encontrava no mundo aparentemente ameaçador. Porque quando vemos esse mundo, nós percebemos que tudo está estruturado para que a vida dê certo nesse planeta. E a vida humana, principalmente. Ela foi criada aqui neste planeta para dar certo, e ela está dando certo ao longo desses centenas de milhares de anos da sua evolução. E vamos aprendendo com os espíritos superiores isso, que temos que buscar estudar cada vez mais e entender cada vez mais a realidade humana para que possamos confiar cada vez mais nessa proteção divina e não confiarmos tanto em nós. Aprendemos que não estamos aqui apenas para confiar nas nossas forças, mas confiar sobretudo nesse poder criador extraordinário que é essa realidade presente na vida de todos os seres e que os encaminham sempre para o melhor. Isso que benfeitores inúmeros ao longo da história do pensamento religioso, místico e espiritualista e por fim espírita vem trazendo ao conhecimento de todos. Nós vemos que em todos esses ensinamentos, de todas as grandes tradições, das pequenas escolas iniciáticas, de todas, nos diz que nós somos seres destinados a alcançar um dia uma paz maior, uma felicidade maior. Mas enquanto não alcançamos, podemos tê-la dentro de nós. Podemos carregá-la dentro de nós, seguindo esses princípios que os sábios benfeitores responderam a Allan Kardec, que consta no Livro dos Espíritos. A de que se estivermos satisfeitos com aquilo que nos garante a nossa sobrevivência física e a nossa consciência em paz, nós estaremos realmente com todas as condições para sermos felizes. E dizer que estamos em consciência em paz é algo bem desafiador nos nossos dias, porque nós temos cometido muitos erros, muitos deslizes, mas também temos praticado boas obras, também temos realizado coisas boas. E é por isso que Deus consegue agir em nossas vidas. Porque há uma possibilidade da nossa parte de querer e desejar o bem. Então nós já temos algo muito importante para o nosso progresso espiritual. Já desejamos um mundo melhor. Já queremos um mundo melhor. Talvez nos falte trabalhar um tanto mais para alcançarmos esse mundo melhor. Talvez nos falte um pouquinho mais de fé, de confiança, para nos entregarmos com mais amor aquilo que nós fazemos todos os dias. Que é aí que nós vamos encontrar Deus. É nessa experiência da vida, do dia a dia, é o olhar amoroso, é a tendência de acolher, de abraçar os nossos irmãos, por onde nós passarmos, é que nós vamos encontrar a Deus. Porque o amor é o único caminho que nos leva a Ele. Quando Jesus fez a grande síntese de todos os ensinamentos que os judeus vinham recebendo de Moisés, fez a síntese da lei divina, ele resumiu em dois ensinamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, amai o próximo. Jesus já tinha dado a solução para todos os desafios da humanidade, para tudo. Para todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todas as nossas angústias. O Mestre já nos tinha indicado ali o que fazemos. É desenvolver em nós o amor. E se Ele nos disse, amai-vos uns aos outros, é porque nós já podemos. Se Jesus veio trazer essa mensagem há 2000 anos atrás a homens tão imperfeitos e que passados esses 2000 anos continuam demonstrando tantas imperfeições como no passado, mas ainda assim ele renova esse convite através de inúmeras ideias que vieram depois, mas que a base, o fundamento continua o mesmo. É só através do amor é que nós vamos encontrar uma vida mais plena, feliz, uma vida pacífica, vamos encontrar uma vida harmoniosa. É permitir que esse sentimento brote em nós e acreditar que nós somos capazes de tê-lo. Porque aquilo que nós não acreditamos não acontece na vida. Aquilo que nós não desejamos não acontece na vida. Aquilo que nós não admitimos como possibilidade, às vezes está na nossa frente e nós não reconhecemos, porque dizemos, não é possível. Então podemos sim já alcançar algo dessa capacidade de amar, de doar-se àqueles que necessitam. Talvez não tenhamos ainda aquele amor imenso, talvez não tenhamos o sentimento ainda que a palavra amor representa, mas algo dele nós podemos já conquistar. E estamos conquistando já. Já somos capazes de amar os nossos filhos, somos capazes de amar o nosso companheiro, a nossa companheira, somos capazes de amar os nossos amigos, somos capazes de amar os animais, a natureza. Então é só permitir que isso se amplie. E amar depende muito de compreender, de entender, de aceitar, de reconhecer a falibilidade de todos os seres, inclusive a nossa. Porque quando somos capazes de nos reconhecer o que somos, como somos e que somos capazes de nos modificarmos, também passamos a reconhecer isso nos outros. E se torna mais fácil e mais próximo a possibilidade de também amarmos os outros, quando percebemos que assim como nós temos fraquezas, dificuldades, imperfeições, e o nosso próximo também, mas também temos o potencial de evoluir, de crescer, de transformar, e o nosso próximo também, nós vamos produzindo uma transformação em nossa vida. Porque é só o amor que é capaz de nos libertar de tanto sofrimento. É só o amor que é capaz de apagar uma multidão de erros da nossa vida. Porque nós sofremos a ação da lei de ação e reação em nossa vida, porque nós ainda necessitamos de experiências difíceis para nos despertar ao amor, para nos fazer acordar para o amor. Mas quando nós vamos conscientemente exercer, praticar, fazer a caridade, que tantos falam de forma pejorativa, que a palavra caridade é negativa nos nossos dias, e é um erro nessa interpretação, quando tantos falam que caridade é algo assistencialista, é negativo, quando na verdade a caridade é amor em ação. É você se desapegar da sua vida, do seu interesse e pensar no outro. Isso é amor. Se importar com as outras pessoas pode não ser todo o amor, mas se importar com o sofrimento alheio já é o início do amor. E aí nós conseguimos, então, nos renovar e ver mudanças em nossas vidas. Se nós quisermos ver realmente mudança em nossa vida, e às vezes há companheiros espíritas que falam assim, tantos anos de estudo, tantos anos de trabalho, e eu não sinto que eu sou uma nova pessoa. É que talvez esse irmão não permitiu ainda que o amor realmente fosse sentido e vivido. Talvez ele teve momentos, lampejos ali desse clarão, mas não se entregou a isso. E é só quando nós nos entregamos, meus irmãos, a esse sentimento, é que nós realmente conseguimos mudar a nossa vida. É isso que há em inúmeras histórias do mundo espiritual, nos relatando a experiência da evolução do homem. É só quando nós permitimos que o nosso sentimento transborde em relação ao nosso próximo, de afeto, de carinho, de compaixão, de perdão. É só quando nós permitimos isso é que realmente nós nos transformamos. É só quando nós realmente permitimos deixarmos de lado tantas implicâncias, tantas críticas, tanta severidade com os nossos irmãos e passamos a ter um olhar amoroso com eles, é que nós realmente conseguimos transformar a nossa vida. É aí que o amor começa a cobrir a multidão dos nossos erros, porque nós já não vamos mais precisar da dor. Porque a dor, ela é lição. Mas se já aprendemos a lição, ela não é necessária mais. A dor é experiência, mas se já vivemos uma experiência muito mais gratificante, que é de se doar, de amar, nós conseguimos superar muitas possibilidades de sofrimento na vida. Por isso que nós temos que nos esforçar muito, todos os dias, em compreender e entender e, sobretudo, reconhecer a grandeza divina que nos permite a existência humana e em experiências dolorosas para que despertemos para realidades maiores. E é o tema da nossa manhã que nos fala de uma história muito interessante do livro que a dona Neidinha já nos apresentou, A Saúde do Espírita. É que eu venho de uma época em que nós éramos ensinados a reverenciar as pessoas que estão à nossa frente. Senhor, senhora. E eu ainda conservo isso, embora falem que é um convencionalismo. Eu acredito que ainda é muito importante nessa etapa do espírito a gente reconhecer o valor das pessoas. Então, eu ainda não consigo chamar as pessoas que têm mais experiência de você. Mas então, vamos falar sobre esse tema da manhã, e que tem a ver também com tudo isso que nós falamos. E começamos com aquilo que é o tema dessa manhã, que é graças a mim, e não é o Antenor, é graças ao Pai. Graças a mim, Antenor, não. É graças a mim e graças ao Pai. E nós temos essas situações relatadas no livro, em especial essa, que é o capítulo 26, que nos traz uma grande lição e mostra o quanto o homem ele precisa ainda do sofrimento para acordar quando ele não desperta pelo amor. É aquela velha frase que dizem: se a gente não vem pelo amor, vem pela dor. E a maioria das pessoas vem pela dor. Então, o que é a nossa história dessa manhã? Existia um médico muito competente e um homem muito íntegro, um cirurgião muito dedicado a essa tarefa, daqueles que abraçaram a profissão com muita responsabilidade, com muito amor, e por isso era uma pessoa que tinha uma grande ajuda do mundo espiritual. Porque é assim com todas as pessoas da Terra, todas as pessoas que são comprometidas com os seus deveres, com as suas tarefas, e agem de forma escrupulosa, criteriosa, cuidadosa, íntegra à sua profissão, sempre tem espíritos bondosos intuindo, ajudando e direcionando as realizações dessa pessoa. E esse cirurgião era uma pessoa que tinha essa capacidade de se dedicar de forma muito correta à sua profissão. Mas ele tinha ainda um aprendizado a receber nessa vida, que era reconhecer que, embora nós possamos ser muito competentes naquilo que nós fazemos, embora nós possamos ser muito eficientes, nós temos limitações. Nós não conseguimos realizar tudo, porque é da nossa natureza de espírito ainda em evolução isso. E ele era uma pessoa que ficava incomodado até quando alguém lhe agradecia pelos benefícios que recebiam dele através do exercício ali da sua profissão. Quando alguém dizia assim: graças a Deus, doutor Nicolau, eu me curei, ele pensava consigo mesmo: graças a mim, que estudei muito, que me dediquei muito na minha profissão, que quando vou operar alguém, faço da forma mais técnica, mais eficiente, mais cuidadosa. E ele tinha essa postura perante a vida. Como inúmeras pessoas que já são capazes de reconhecer o seu valor. E não está errado ninguém que reconhece a sua competência. Muitos pensam que humildade é negar suas próprias qualidades. Muitos pensam que ser humilde é você dizer que é um nada no mundo. Isso já seria uma ofensa à criação divina, porque nós somos parte dela. Dizer que nós somos nada, nós estamos ofendendo a criação divina. Não o Criador, nós estamos ofendendo perante nós mesmos. Porque nós somos alguma coisa já. Nós já somos seres que já temos uma longa trajetória. Então nós não podemos desprezar ninguém, nem a nós mesmos, porque somos parte da criação divina. Mas o doutor Nicolau, ele tinha a ideia de que não existia Deus, não existia intervenção divina, não existia essa ação direcionando a evolução do homem, direcionando a sua vida. Ele acreditava apenas nas suas próprias forças, acreditava apenas na sua perícia, no seu conhecimento técnico. É aí que nós muitas vezes tropeçamos na vida. Quando nós nos acreditamos muito autossuficientes, muito independentes do todo, e passamos a achar que nós somos capazes de tudo resolver. É aí que surgem muitas frustrações na vida do homem, quando ele percebe que ele não pode caminhar sozinho, que ele precisa dos outros e precisa de Deus também. E então o doutor Nicolau tinha esses pensamentos sempre que alguém lhe agradecia. Ele pensava: graças a Deus nada, graças a mim, que sou competente, que sou estudioso. E um certo dia ele estava num hospital, trabalhando ali, ele já era de uma condição que ele já não atendia diretamente os casos de emergência. Ele era basicamente alguém que supervisionava, orientava os alunos ali. Ele já tinha alcançado uma excelência que permitia e lhe dava o direito de estar ali orientando apenas e não intervindo diretamente. E eis que acontece um grande acidente e é trazido ali um jovem que os médicos mais jovens tentam desesperadamente socorrê-los. E eles foram capazes de ter uma característica que o Dr. Nicolau talvez não tivesse, de reconhecer a sua limitação e ficaram muito preocupados porque viam que o paciente ali ia morrer e desesperados foram chamar o Dr. Nicolau. E ele então vai muito satisfeito e é também algo normal isso. Nós nos sentimos satisfeitos de poder ajudar quando nós somos chamados, de poder exercer aquilo que nós temos excelência, competência para fazer. Isso não é orgulho. A gente se sentir capaz de algo e sentir feliz de ajudar. Sentir feliz de estar ali podendo colaborar com aquilo que nós somos. E ele vai, então, atender aquela emergência e ele fica estarrecido quando ele percebe que ali estava o filho dele. Que o jovem acidentado que tinha sido trazido às pressas ao hospital era o próprio filho. Ali, tudo muda. E é por isso que há até no Código de Ética Médica isso. Você nunca pode socorrer o próprio familiar. Quer dizer, socorrer não. Você nunca pode atender o próprio familiar. Mas na emergência tem que ser o familiar médico. E ele nem sabia. E ele, quando se depara com essa realidade, o que foi que o Dr. Nicolau disse? Foi o momento, então, que ele disse assim, reconhecendo ali a dificuldade que ele teria. Ele disse assim: meu Deus, ó meu Deus, é o meu filho, me ajude, me ajude. Porque na vida do Espírito sempre há um momento desse. Sempre há um momento em que caem ali todas as nossas certezas, caem ali todas as nossas seguranças, caem ali as nossas ideias que nós temos sobre nós mesmos e nós nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes de realizar algo. Ali o sentimento paterno vem do filho sob risco de morte. Ele vai e reconhece que talvez ele pudesse não conseguir salvar o filho. E todos nós, em algum momento na vida, nós experimentamos isso. Uma fraqueza muito grande, uma incompetência de gerir a vida. Quem não passou por isso, aguarde, porque vai vir o momento. Talvez, então, hoje seja o grande aviso da vida. Se prepare para os desafios maiores, porque eles virão. Quem já superou grandes desafios pode ser testemunha disso comigo agora. Há fases na vida da gente que a gente se sente tão fraco, não é, dona Nedinha? Tão abatido. E que a gente se sente, às vezes, parece que não tem como continuar. Mas é o momento em que vem um lampejo de humildade, talvez inspirados pelos benfeitores, eles nos fazem lembrar. Volte-se a Deus. Clame, peça. E nós sentimos uma grande força surgindo ali. Quando nós dobramos o espírito, o orgulho, a pretensão, a ideia de que nós somos autossuficientes, capazes de tudo controlar e tudo gerenciar na vida, e nós reconhecemos que precisamos de algo além, é aí que nós conseguimos a solução. Às vezes a solução tarda, porque embora nós peçamos ajuda, no íntimo nós não nos compenetramos dessa ideia, não a absorvemos profundamente. E é por isso que em muitos momentos, apesar de muitas súplicas, nós percebemos que ainda nós estamos angustiados, abatidos, sofridos, e não sentimos o alívio. Mas quando a gente passa a confiar realmente de que Deus agirá por nós, de que Deus atuará por nós, em nosso favor, quando nós aceitamos realmente isso, o nosso coração pacifica. A nossa mente tranquiliza, a nossa vida deixa de apresentar aquele aspecto de ameaça e nós sentimos que tem uma esperança ali. E desse sofrimento muito grande, ver o filho ali à beira da morte, é que surge nele essa disposição. Infelizmente, em muitos momentos da nossa evolução, É assim que nós somos despertados. É só quando nós sentimos uma ameaça muito profunda em nossa vida, que abalam ali as nossas seguranças, as nossas certezas, é que nós nos abrimos para uma renovação perante a vida. A do Dr. Nicolau, personagem da história do Dr. Bezerra de Menezes, ele então passa a reconhecer que ele não podia fazer tudo sozinho. Que por mais competente que ele tenha se tornado, há momentos em que ele não saberia o que fazer. E ele dependeria de algo que viesse de mais acima. E há outras situações na vida para nós que é assim também. Em que vem sofrimento, vem luta, vem prova, vem tristeza, vem amargura. Para que a gente desperte para alguma necessidade que nós temos. Para que a gente desperte para alguma renovação que já vem demorando em nossa vida e não fazemos. Então, quando chegam as provas, quando chegam os desafios da vida, não importa quais sejam, é um chamado que nós temos que bem dizer. Tem gente que tem dificuldade de entender por que o Espírita fala isso. Bem dizer o sofrimento, que história é essa? É que ele é, muitas vezes, o despertador que nos acorda para um novo dia. Passamos a noite em sonho, adormecidos, paralisados, mas em algo estridente, algo que nos alerta para que é hora de acordar, levantar e tomar um rumo, caminhar, trabalhar. E é isso que o sofrimento significa na experiência humana. Ele sempre tem algo a nos dizer. Para o Dr. Nicolau, a necessidade de reconhecer a sua impotência diante da morte iminente do filho. Para outros, serão outras situações na vida. Por isso que a cada dor, cada sofrimento, meditemos o que isso tem a me ensinar. Normalmente nós queremos encontrar um culpado, outras pessoas, nós mesmos. E é justo querer entender as razões das coisas, por que elas acontecem, por que elas são como elas são. Mas, além disso, e é algo muito mais profundo, é pensarmos o que essa dor tem a me dizer sobre as minhas necessidades como ser humano, as mudanças que eu devo realizar em mim, as transformações que eu devo operar. Porque durante longos estágios da vida nós ficamos iludidos, achando que podemos ser aquilo que sempre fomos. Mas a vida é, a todo momento, sempre oportunidade de renovação, de transformação, de mudança para melhor. Felizes são aqueles, então, que são capazes de perceber, no momento mais difícil da vida, que ali não é o momento da sua derrota. Não é o momento que você está para ser aniquilado, abatido, sofrido, que é para você estar ali apenas sofrendo. Compreendamos que o momento da dor é um momento de crescimento, é de transformação. O momento da dor, ele vem para despertar a nossa vida para nós mesmos, para despertar o nosso potencial, a nossa capacidade de realização e de transformação. Enquanto nós ficamos pensando que a dor é a experiência que Deus permite para nos punir, castigar, para pagar na mesma moeda o sofrimento que causamos ao outro, nós só temos dor. Mas a partir do momento que a dor vem, nós compreendemos que ela nos diz algo de mudança, de transformação, e é isso que a dor representa na evolução do espírito, nós passamos a vencer a dor e o sofrimento. Porque ela está nos dizendo, algo deve ser mudado em sua vida. A dor do Dr. Nicolau foi essa. Ele que passasse a perceber que há momentos na vida que somos incapazes de resolver tudo por nós mesmos. E precisamos de Deus nesse momento. E ele, ao expressar dessa forma, meu Deus, ó meu Deus, é o meu filho, me ajude, ele permitiu despertar algo que existia dentro dele. Talvez confundido pela vaidade, talvez confundido por tantas ideias que são disseminadas, que tentam insistentemente apagar da concepção humana a ideia de Deus, que tenta supervalorizar as realizações humanas, negando toda a providência divina, talvez influenciado por essas ideias então, ele permitiu, durante um estágio da sua vida, que prevalecesse apenas essa concepção materialista, limitadora da vida humana. Mas diante do sofrimento, ressurge algo que ele já carregava dentro de si, que é a concepção de que existe algo além, de que é capaz de nos ajudar quando nós mais precisamos. E é por isso que ele exclamou e pediu ajuda. E a partir daquele momento, ele pôde então sim exercer com toda a sua perícia, com toda a sua competência técnica, os procedimentos para salvar o filho. E ele aprendeu nessa experiência uma grande lição, que há momentos que, por mais competentes que nós sejamos, se nós não tivermos esse amor em nossa vida, esse apoio, se nós não reconhecermos isso em nós, essa ação, nós bloqueamos a nossa possibilidade de agir. Nós impedimos esse auxílio. Porque a dor e o sofrimento, muitas vezes, nos fazem entrar em aflição, em desespero. E quando nós não acreditamos em nada, essas emoções ou esses sentimentos, o que for, eles nos bloqueiam toda a possibilidade de intervenção dos espíritos benfeitores através de nós. Às vezes a gente não encontra a saída do problema porque nós nos entregamos ao desespero. Às vezes a gente não consegue vislumbrar, além de um dia difícil, que o outro virá com novas possibilidades, porque nós entramos numa onda mental extremamente negativa, extremamente limitadora. E aí nós perdemos toda a possibilidade, toda a condição de sermos ajudados espiritualmente de uma forma mais direta. Aí os espíritos benfeitores vão ter que agir de outra forma para que a pessoa seja auxiliada. Talvez até permitindo que a pessoa se imploda ainda mais nesse negativismo que ela adquiriu naquele momento. Para que a pessoa, através de uma dor maior, possa sair. Então, nessa situação, o Dr. Nicolau conseguiu vencer ali a sua pretensão, acreditar-se tão autossuficiente, conseguiu salvar o filho, e a partir daquele dia ele passou a reconhecer algo que é fundamental em nossa vida. Ele passou a dizer para as pessoas que diziam a ele quando ele fazia algo e agradeciam dizendo graças a Deus, ele passou a pensar a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, meu Pai. Mas ele passou a pensar assim: graças ao Senhor. E Dr. Nicolau pensava assim: e graças a Deus também. Então ele passou a reconhecer que ele tinha mérito, sim, mas que também tinha a ação de Deus em sua vida. E é isso que é realmente o que nós precisamos desenvolver em nós. É a capacidade de nós pensarmos que nós podemos, sim, com a nossa competência, a nossa experiência, com aquilo que já aprendemos, podemos sim realizar algo, mas que precisamos também do apoio divino para essa realização. É a fé divina e a fé humana que Allan Kardec registrou nos comentários de O Evangelho Segundo o Espiritismo, em que ele nos diz que é necessário ao homem confiar em si mesmo e confiar em Deus. Sem essas duas formas de confiança em si próprio e no poder divino, fica impraticável as nossas tarefas no mundo. Se confiamos somente em nós, nós vamos falhar em muitos momentos, vamos nos sentir fracos em muitos momentos, porque vamos nos sentir impotentes para solucionar. Se confiamos em Deus, naquele mecanismo de fuga, de sempre dizer, eu não sei o que fazer, eu não posso nada, eu não consigo nada, Deus não conseguirá agir em nossa vida. Porque a força que Ele nos dá, nós não acreditamos que temos. Então, nós não a temos. Então, temos que confiar na nossa condição de filhos de Deus e temos que confiar em Deus, que é o nosso Pai. E assim, nós vamos em tudo dar graças a Deus. Como fazia o apóstolo Paulo em todas as suas pregações, em todas as cartas que ele mandava para as comunidades cristãs. Em algum momento ele sempre dizia: em tudo dais graças ao Senhor. Temos lá na carta aos Efésios assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo que ocorre em nossa vida, nós temos que agradecer a Deus aquela oportunidade bendita. Ter um reconhecimento realmente, ter ali a compreensão. Recebemos algo porque trabalhamos, porque merecemos, sim, mas porque Deus assim nos permitiu conquistar. E ter essa gratidão perante a vida é fundamental. É o que também nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, pedi e obtereis, da comunicação do Espírito Monod. Foi dada no ano de 1862. E esse Espírito sábio nos diz assim: a prece do cristão, do espírita, principalmente de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina. Ele está falando que nós temos que orar ao acordar e nos dirigir a Deus, mas também com profundeza, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. Nós temos que ter gratidão perante a vida, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Por mais difícil que possa ter sido o nosso amanhecer, pela dor maior que tenhamos tido à noite, pela vida mais atribulada que nós tenhamos, agradeçamos ao acordar neste mundo em um novo dia. Porque estar aqui no mundo material é uma bênção inimaginável. Pudessem esses espíritos benfeitores e sofredores que se encontram agora aqui materializarem as suas vozes e dizer, eles afirmariam: abençoem essa oportunidade bendita de estarem encarnados. Agora é o grande momento da nossa evolução. Estar aqui é uma bênção, com tudo que nós tivermos de sofrimento, com tudo que nós tivermos de impedimento. Estar agora aqui é uma grande bênção. Quantos aguardam ansiosamente reencarnações que irão começar daqui 20, 30 anos, que estão planejando, estão lá arquitetando nas colônias espirituais reencontros? Quantos? Então abençoemos ao acordar a nossa vida. E ele ainda prossegue dizendo assim: e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se, como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e amor. Ação de graças é isso. Agradecer a Deus é essa grande oportunidade que nós temos de estar na presença do Criador, de reconhecer a sua presença em nossas vidas. Que Jesus, o grande Mestre, médico das nossas almas, o nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe, nos ajude e nos inspire nos próximos dias a sermos gratos ao Pai. Muito obrigado a todos.